Jubeba. É pra brocar nos paredão. Então vem da Cassimir, vai. Tá bonito demais esse rabeta, né, meu filho? É, vai. E tu tá tão, tão linda com esse rabetão. Passa isso lá em casa, não, eu vou repetir pro chão. Serena, ai, ei, vai. E tu tá tão, tão linda com esse rabetão. E tu tá tão, tão, tão linda com esse rabetão. Tão, tão linda com esse rabetão. E tu tá tão. Sucesso, beba, sucesso. MC lá é pipoco, né? Aí, Jurubeba, aí, toca direito, ganha cachorro. Fazer uma serenata só pra tu dançar peladia. Fazer uma serenata só pra tu dançar. Eu vou fazer uma serenata só pra tu dançar peladia. Fazer. Ah, Jurubeba, ei! E tu tá tão, tão linda com esse rabetão. Tão, tão, tão linda com esse rabetão. E tu tá tão, tão com esse rabetão. Tão linda com esse rabetão, que eu cheguei a anotar a placa. É. E tu tá tão, tão. Bora, Gaiolich. Puxa, sai, Jubeba. Ei! Lá em São Paulo, eu era tenor. É. Tem a crise aí, vou botar pro Nordeste, acabou a água lá também. Já fui da caçambinha, mano. Valeu.